esperança. Vivemos em um mundo onde a gente vê tanto mal, tanta perversão, tanta catástrofe, tanta dor, tanto sofrimento, que muitas vezes em meio a tudo isso a gente não consegue perceber que Deus é, que Deus está, que para além de tudo aquilo que eu sei, Deus sabe e conhece todas as coisas. Se a gente olha direitinho, às vezes na igreja, a igreja que é via, instrumento, é sinal do reino de Deus, às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente se frustra, às vezes a gente se inquieta diante de tantas realidades. Mas o interessante é que para além dessas realidades que nos inquietam, que nos frustram, que muitas vezes nos coloca diante de crises, Deus é Deus. E é bonito conseguir contemplar, Dona Zezé, que diante de algumas mãos que murcharam, tantas outras continuam semeando e semeando com fecundidade, produzindo frutos, mesmo na velhice, no cansaço, na sua fragilidade, mesmo nas situações do cotidiano da vida. É interessante, mas muitas vezes, Joedson, Adenilda, quando a gente olha para a nossa casa, para a nossa família, a gente vê tanta coisa boa, mas também a gente experimenta tanta dor, tanto sofrimento, são tantos ais que a gente experimenta dentro de nossa casa. Mas apesar disso, é preciso, seu Dal, olhando em Deus, perceber que Deus é mais. Olha, o Senhor está aqui. Olha, existe tanto amor, apesar dos sofrimentos, das dores. Existe tanta entrega. Existe tanto empenho, mesmo que muitas vezes os corações pareçam duros, João. Mesmo que parece que a cabeça é dura e não consegue entender, abrir-se aquele conselho, aquela orientação. Deus é Deus. É interessante, mas nós mesmos, viu, seu Abel? Às vezes a gente olha para a gente e a gente se decepciona. Não é assim? Às vezes a gente olha para a gente, Luiz, e a gente se sente muitas vezes pequenino demais para os passos que Deus nos propõe. E a gente começa a querer se acostumar, Dona Hilda, com uma vida medíocre, com uma vida pequena, com uma vida que não expressa outra coisa, senão o homem pecador que ali está. E a gente acaba esquecendo de mirar Deus. Deus que é a nossa luz, que é a nossa salvação, que nos impulsiona cada dia e nos sustenta cada dia com a sua graça. E para quê? Para que Ele viseja em mim, para que apesar dos meus pecados eu espere, cheio de esperança, que cada dia eu me converta. Para que apesar dos meus limites eu espere, cheio de confiança, que cada dia o meu coração esteja mais unido a dele, mais semelhante ao dele, que o meu pensar se faça para além das coisas pequenas e medíocres deste mundo, mas aspire às realidades eternas. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, Dona Irene, o texto sagrado nos inspira a não cedermos à tentação da desesperança, à tentação do desespero, à tentação da cegueira espiritual que não consegue mais contemplar a presença, o agir, o poder de Deus que atua todo dia em nós. Irmãos, quando a gente olha a primeira leitura, o que é que nós vemos, Dona Gracinha? O povo que foi escolhido, que foi eleito, é o mesmo que desviou, viu, o olhar de Deus. É o mesmo que desviou o olhar de Deus. E à medida que desviou o olhar de Deus, começou a tropeçar nas próprias pernas. E de queda em queda, esse povo experimentou a ruína, o exílio. Viu o seu rei, o rei Joaquim, ser deportado junto com os nobres daquele povo. Viu aquele povo que era, já fora uma grande nação, esmagado por Nabucodonosor. Não é assim? É interessante. É um povo que vê um outro rei ser colocado. Mas o rei que era daquele povo, Sedecias, e diz que Sedecias mais uma vez desvia o olhar do Senhor Deus. Esquece a aliança que Deus firmou com aquele povo, porque Deus é Deus. E Deus é fiel. E diz que começa a querer fazer pacto, aliança com os egípcios, para tentar vencer Nabucodonosor. E não só não venceu, como viu mais uma destruição se fazer e acontecer. Minha gente, quantas e quantas vezes na vida a gente sofre a mesma realidade. Deus diz, é por aqui. E tu continua dando murro em ponta de faca. Quantas e quantas vezes Deus fala ao nosso coração e diz, é desse jeito, é dessa forma, é dessa maneira, sai do teu jeito e assume o meu. E muitas vezes se continua do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, e espera que tudo mude. Vai mudar, dona Graça? Vai não. Como vai mudar o que está fora, se o que está dentro de ti continua podre? Como vai mudar a realidade ao teu redor, se o teu interior já se tornou morto? É interessante. Mas hoje, diante dessa tentação, que às vezes pode sobrevir a nós, é Deus que vai dizer, eu mesmo, sou eu mesmo que vou tirar o galho da copa do cedro, e dele vou escolher um broto, e vou plantar em alta montanha. E vou plantar em alta montanha. Olha, Carla, é bonito, mas diante das várias realidades, Deus vai dizer, sou eu mesmo que vou fazer. É como se ele dissesse, confia em mim, espera em mim, busca em mim, edifica em mim, caminha ao meu lado, caminha comigo, caminha na minha presença. Meus irmãos, Deus é Deus. Quando ele fala daquele galho do cedro que fora cortado, o broto que fora escolhido e plantado em alta montanha, e que se tornaria esperança, se tornaria vida para aquele povo. Olha, olha o broto que foi elevado. Olha o broto que erguido na árvore da cruz nos restituiu a vida, nos restituiu a esperança, nos restituiu a salvação. Olha o broto que foi elevado na mais alta montanha e se tornou para nós luzeiro, se tornou fonte inesgotável de toda a vida e de toda a graça. Olha o broto que nos foi dado. Meus irmãos, é bonito, mas hoje o salmista vai dizer, o justo crescerá como a palmeira. O justo precisa crescer reto, não pode estar desviando para tudo quanto é lado, não. O justo precisa crescer reto. E por que cresce reto? Ele floresce em Deus, ele viceja em Deus, ele se embeleza em Deus, não nas porcarias deste mundo. Porque cresce reto, André, porque cresce reto, é bonito, mas o justo ele é o mesmo que produz frutos, mesmo no cansaço, mesmo na fadiga. Mesmo na velhice, e porque nos átrios de Deus está plantado, no coração de Deus ele se enraizou. Irmãos, hoje o Senhor vai dizer, não cede à tentação da desesperança. Não cede à tentação do desespero, da dúvida, dos medos, que te torna raquítico, minúsculo, no nada. Verdadeiramente, se a gente olha para a gente, Silene, nós somos pequenos. Mas em Deus, nós crescemos. Nós somos frágeis, mas em Deus aparece a nossa força. A gente ousa em Deus. Nós somos muitas vezes insignificantes aos olhos deste mundo, mas em Deus a obra da salvação, ela vai resplandecendo, vai atuando em nós e por meio de nós. Hoje Jesus vai dizer isso para a gente no Evangelho. Ele vai dizer que o reino de Deus, o reino dos céus, é como a semente. A semente que caiu no seu coração, seu Elias. Caiu no seu coração. No dia do seu batismo lhe fecundou de vida. Lhe dispôs a vivência, ao atuar da fé. E o interessante é que dia a dia, mesmo às vezes sem a gente perceber, mas essa semente vai germinando em nós. Essa semente vai como que crescendo em nós. Essa semente vai produzindo frutos em nós. E para quê? Para que um dia eu possa dizer: a graça de Deus em mim não foi em vão. Pela graça de Deus eu sou quem sou. Mas a graça dele em mim, Noemi, não foi em vão. Eu possa acolher essa semente e cada dia confiando naquele que muitas vezes eu não consigo contemplar com os meus olhos, nem abarcar, apalpar com a minha mão, nem pressentir na pequenez do meu coração, mas que está atuando todos os dias em mim. É bonito, mas o texto sagrado, Pelônia, vai dizer para a gente que esse reino que nos foi fecundado, que nos fecundou de vida, ele é como o grão de mostarda, que se muitas vezes pareça nada, mas se torna árvore frondosa, que serve de sombra, serve de abrigo aos pássaros do céu. Minha gente, vamos olhar para dentro da nossa casa. Quem em casa não passa por dificuldade? Ah, sim, eu queria ver se alguém ia levantar a mão. Agora vamos ver. Quem em casa passa por perrengue e dificuldade? Quem às vezes em casa sofre dor e decepção? Quem às vezes é provado dentro de casa? Tem gente que quer levantar até os pés, né? É interessante. Mas hoje o texto sagrado vai dizer: agora olha, na tua casa, passando e sofrendo tudo isso, quem lá se torna sombra? Quem lá se torna abrigo, morada? São aqueles que, crescendo como a palmeira, florescendo em Deus, produzindo frutos em Deus, muitas vezes morrendo e ressuscitando cada dia em Deus, se torna fonte, se torna sinal da força e do poder de Deus. Meus irmãos, a gente pode desesperar? Não. O Senhor é minha luz e salvação, que poderei temer? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Abramo-nos a esperança de São Paulo. São Paulo, ele tem uma coisa muito clara, viu, Rayane? São Paulo, ele vai dizer para a gente: estamos cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão. Por isso, também nos empenhamos em lhe ser agradáveis. Nos empenhamos em lhe ser agradáveis, quer estejamos no corpo, que já tenhamos deixado essa morada. Olha, a nossa esperança está em Deus. Deus me plantou nesse mundo para que eu possa produzir frutos. e um dia apresentar ele. Deus me plantou nesse mundo para que eu possa ser-lhe agradável, mas sabendo que um dia eu serei deste mundo ceifado para ser plantado de maneira inteira no coração de Deus. Agora o que a gente vê e experimenta é só um pedaço do Natel. Mas um dia a gente vai conhecer e experimentar o tudo de Deus. É a nossa fé, é a nossa esperança. E é por essa fé e esperança que todos os dias a gente anoitece e amanhece. A gente deita, a gente levanta. É por esta fé que hoje nós estamos aqui. Que Deus nosso Senhor nos conceda a sua graça e nos avive a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Caríssimos e cristãos, aqui reunidos no Espírito Santo, oremos com toda a confiança a Deus Pai, pela mediação de seu Filho Jesus Cristo. Eis que a cada prece diremos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Todos, lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo Papa, que preside a toda a Igreja, pela nossa Conferência Episcopal e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e pelos crentes de todas as religiões, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje e por todas as missões e missionários, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por aqueles que perderam a esperança, pelos que foram injustamente condenados e pelos que vivem no exílio, longe da pátria, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela nossa Assembleia Celebrante, por toda a comunidade paroquial e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por nossos irmãos e irmãs, que rendem graças a Deus pelo dom de sua vida, Kaique e Gabriel, que está fazendo 2 aninhos, o Edson Vitor da Silva, bem como os nossos irmãos e irmãs dizimistas, aniversariantes desta semana, que o Senhor, na sua infinita bondade, os alcance e lhes conceda as bênçãos e graças que lhes são necessárias, rezemos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela vida matrimonial dos nossos irmãos e irmãs que louvam e bendizem a Deus pelo dom do seu matrimônio, Geronildo Manuel e Edmilsa Maria, 21 anos de casado, Maria Silvanusa e José Ailton, Luísa Maria e Paulo Sérgio, 29 anos de casado, Ronaldo Matos e Edilmar Josefa, Maria José e João Joaquim, que Deus nosso Senhor, que reveste a vida do homem com sua bênção e graça, possa alcançar esses lares e essas famílias, revestindo-os do seu amor e da sua proteção. Rezemos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todos os irmãos falecidos, pelos quais celebramos este santo sacrifício, e que dispomos no início desta missa ao altar do Senhor. Que Deus, rico em misericórdia e bondade, que perscruta e conhece o mais íntimo da alma do homem, os recompense por tudo aquilo que neste mundo, nesta vida, tiveram a oportunidade de fazer. Rezemos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pai de misericórdia, que enviastes o vosso Filho a semear a palavra no coração dos homens, fazei que ela germine e dê muito fruto para ser recolhido no celeiro do reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. O pão que nós recebemos é prova do seu amor. É o fruto de sua terra e do povo trabalhador. Sua terra e do povo trabalhador, na missa é transformado do corpo do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador. O vinho que recebemos é prova do seu amor. O vinho que recebemos, que é prova do seu amor, é o fruto de sua terra e do povo trabalhador. De sua terra e do povo trabalhador, na missa é transformado no sangue do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seu amor, bendito seu amor, bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, com estes dons alimentais nossa vida e a renovais pelo sacramento, concedei, nós os pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer? Deus, minha proteção. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Mostarda se faz grande arbusto, das aves pousada. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto, das aves pousada. Vamos juntos da glória ao Senhor e a seu nome fazer louvação. Procurei, o Senhor me atendeu, me livrou de uma grande aflição. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto, das aves pousada. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto, das aves pousada. Olhem todos pra ele, se alegrem, todo tempo sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu, fiquei livre de minha agonia. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto, das aves pousada. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto, das aves pousada. Acampou na batalha seu anjo, defendendo seu povo e o livrando. Provem todos pra ver como é bom o Senhor que nos vai abrigando. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto, das aves pousada. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto, das aves pousada. Oh, meus filhos, escutem o que eu digo, pra aprender o temor do Senhor. Qual o homem que vida e a seus dias quer dar mais valor. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada. Sobre o justo o Senhor olha sempre, seu ouvido se põe a escutar. Que teus olhos se afastem dos maus, pois ninguém deles vai se lembrar. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada. Deus ouviu quando os justos chamaram e livrou-os de sua aflição. Está perto de quem se arrepende, aos pequenos ele dá salvação. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada. Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas escondei-me, escondei-me. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, permitais que me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me. Santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Alma de Cristo, fazei, Senhor, que a sagrada comunhão, nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Programação para essa semana aqui da nossa paróquia. Hoje, às 10 horas, missa em Laje de São José. Às 18 horas, Santa Missa aqui na Matriz. Logo após a Santa Missa, haverá o Arraial do EJC, aqui ao lado da Igreja Matriz. Todos são convidados a participar e a colaborar. Na terça-feira, às 19 horas, liturgia na comunidade Nossa Senhora do Carmo. Quarta-feira, às 8 horas e 30 minutos, Missa dos Feirantes, aqui na Igreja Matriz. Às 19 horas, missa na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, na casa de Paulo e Jussi, número 18, na rua do Colégio Baden-Powell. No dia 20, às 16 horas, confissões e adoração na igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Às 18 horas, terço na igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E às 19 horas, abertura do tríduo de São João Batista na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, festa da fundação da paróquia, o celebrante e o padre José Luiz. Dia 21, sexta-feira, às 19 horas, tríduo de São João Batista na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, o celebrante e o padre Elifas. No próximo sábado, às 19 horas, tríduo de São João Batista, aqui na Igreja Matriz, o celebrante Padre Neto. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, Santa Missa, aqui na Igreja Matriz. Às 18 horas, tríduo de São João Batista, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, o celebrante Padre Josimar. E no dia 24, segunda-feira, às 19 horas, Missa da Natividade de São João Batista, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, o celebrante e o padre Josias. Os encontros dos movimentos que ocorriam normalmente na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora estarão retornando conforme os dias e horários já estabelecidos. Estamos abrindo formação para novos membros da Pastoral da Pessoa Idosa e Pastoral da Acolhida. Os interessados devem procurar a secretaria paroquial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A gente só quer reiterar, né? Hoje à noite, como vocês viram, vai estar sendo vivenciado aqui ao lado da matriz o arraial do EJC, né? Vocês conhecem já o EJC, é um serviço que tem despertado tantos jovens para o engajamento na igreja, para repensar a vida à luz de Cristo Jesus. Então veja, se você pode vir hoje à tarde para ir ali comprar uma fatia de bolo, uma pamonha, uma canjicazinha, faça. Com isso você vai estar ajudando esse serviço na paróquia da gente, que traz tanta alegria na vida de tantas famílias. Porque qual é a maior alegria de um pai? Não é ver o filho bem? Não é ver a filha bem? O EJC já foi alegria na vida de muitas famílias, então vamos dar esse apoio. Também, né, na próxima terça-feira, o nosso irmão Josivan, que está já há uns 3 anos, não é, Josivan? 4 anos, caminhando em preparação ao diaconato, ele vai ser admitido, né? Admitido para os ministérios de acólito e leitor. Então, na terça-feira, lá na catedral, tanto ele quanto tantos outros homens, pais de família, serão acolhidos para reafirmar esse desejo, essa vocação que Deus está suscitando no coração deles. A nós, cabe só uma coisa: rezar. Então eu queria que nós rezássemos por ele e por esses outros nossos irmãos. Coloquemos ele ao cuidado da Virgem Maria, do nosso padroeiro São João Batista, para que mantenha sempre diante dos seus olhos aquele que é a luz da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E um dia, quando Deus assim preparar, quem sabe, né? Se não vai estar adentrando, servindo aqui ao altar, falando, pregando para esse povo. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Como homens e mulheres refeitos, reavivados na esperança, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Dos tumultos humanos, dos tumultos certos, já deu tudo certo. Você acabou de ouvir Santa Missa em Seu Lar, direto da matriz da paróquia São João Batista, no centro de Cupira. Acesse São João do Vermelhão tem facilidade para pagar, preços baixos e muita promoção. Eita, bicho bom! Arrasta o pé pra Arthur Eletromóveis, que para aproveitar a melhor época do ano, tem comprou, ganhou. Comprando o produto na promoção, você ganha outro e toda a linha de roupeiros está com 20% de desconto à vista. Quer comprar e pagar facinho, facinho? Só no São João do Vermelhão. Tem eletros em 12 vezes no cartão. Não precisa esquentar, não. Vem pra Arthur Eletromóveis, porque a Ah, bom, barato e parcelado é aqui. Distribuidora JM Frios e Laticínios é sinônimo de qualidade e bom atendimento em Cupira. Com o melhor em frios e laticínios, a JM Frios tem preços imbatíveis e produtos selecionados e ainda o maior estoque, que fazem da JM Frios a mais lembrada na hora de comprar queijo de coalho, mussarela, Chester lanche, salsichas e linguiça de frango e suína Aurora. Visite e comprove. Ninguém tem preços nem atendimento iguais a JM Frios e Laticínios em Cupira. Vendas em Grosso e Varejo, Rua Louro Paulo 382, por trás da rua da Caixa d'Água. Fone 998835123. Vende e entrega em domicílio sem nenhum custo. Ligue já em Cupira, hein? Muito bom dia, mais uma edição do programa Frequência 89, aqui na sua, na minha, na nossa Agreste FM. Agora 9 horas mais 32 minutos. Muito prazer, eu sou Felipe Lira. Tô aqui até as 1 da tarde. Com você, passando a manhã juntinhos. Muita música, descontração e, é claro, tua participação. Participa no nosso zap. DDD 819-9826-1509. Esse é o nosso WhatsApp para você participar, mandar seu áudio, mandar seu texto. Já tem gente na escuta aqui, a partir das 10 a gente já está liberando a participação de todo mundo. Mais uma vez, para você que não me conhece, muito prazer, Felipe Lira aqui. Estamos juntos nessa manhã de domingo, trazendo muita música, sucesso e informação para você. Para começar a nossa programação, a gente já começa aqui com aquele forró danado de bom do Flávio José, viu? Tareco e Mariola. Vem chegando pra você, João Gomes, meu pedaço de pecado. Vai participando, porque a gente tá liberando as participações de todo mundo. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver, só ri pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velão. Você pra derramar meu musa. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira. Por sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola. Fazendo verso dedilhado na viola. Por entre os becos do meu velho vassoural. Não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão.

essa paixão tá acabando comigo. Eu fico sonhando com esse momento. Há tempos que sinto um fogo aqui dentro. Essa piração, eu tô ficando louca. Quando eu te vejo, amor, eu fico. Frequência 89. Agora 9:42, eu sou Felipe Lira. Pois é, gente, o pessoal já tá participando aqui, muita gente mandando abraço, mandando alô. A partir das 10 horas da manhã já tá liberando a participação de todo mundo. Então, um abraço aqui todo especial agora pra minha esposa Juliana, tá ouvindo a programação. Aí tem a Tati, né, tá escutando também a nossa programação aqui no bairro Glória. Bom dia, Felipe, aqui é Tati. Estou muito feliz em saber que você faz parte da família Gretchen. Muito obrigado, Tati. Deus te abençoe, abençoe sua família. Todos os ouvintes que estão na escuta. Nosso amigo Robson, lá no Novo Horizonte, também ouvindo a nossa programação. Robson, sua esposa. Muito obrigado pela audiência de sempre. E a turma está aqui participando, mandando áudio. Daqui a pouquinho a gente está liberando as participações de todo mundo, tá, gente? E se liga porque de meio-dia tem o nosso especial aqui de almoço para você. Uma hora sem intervalo do seu artista favorito, tá? Pra gente curtir aqui na nossa programação. Vai participando, mandando teu abraço, teu alô. Tem gente bonito participando, o Brasil todo aqui. Segue aqui com a nossa programação. Vamos ouvir aqui, Calcinha Preta, Por Que Tocou o Meu Coração. Agreste FM 9:44. Encontrar com você, quero ficar. fechado. Ainda te amo. Devagar, ele pode cair. Devagar, que o santo é de responda sem medo se verdade for. Quem já bebeu dessa água e banhou-se num rio, sabe o gosto que sentiu e a marca que ficou. Quando a paixão corre fundo dentro da gente, tantas são as ilusões para um só credo. Enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente, navega o corpo vazio em mares de amor. Devagar, que o santo é de barro. Devagar, ele pode cair. Devagar, que o santo é de barro. Devagar, ele pode cair. Devagar, que o santo é de barro. Devagar. Agreste FM, bom dia, 9:53. 89.5. 89. Agora 10 horas mais 3 minutos, chegando aqui as participações, esse horário maravilhoso, né? Vocês participam, interagem aqui conosco, horário mais esperado pelo ouvinte. Olha só, tem muita gente já participando aqui conosco. Nosso amigo Nelson Pedreiro, lá de Lagoa dos Gatos, ouvindo a nossa programação. Manda um abraço a todos que estão na escuta, a todos os seus companheiros de trabalho. Um prazer ter você aqui conosco, escutando a nossa programação. Viu, meu amigo Nelson? Bom dia pra você. Quem mais tá participando com a gente aqui também é o nosso amigo Paulo do Carrilho, lá de Bonito. Bom dia, Paulo. Você tá bem, meu irmão? Tudo certo? Como é que tá essa força aí? Deixa eu liberar aqui o áudio do nosso amigo Paulo. Bom dia, Paulo. Tudo certo? Bom dia, Felipe. Paulo do Carrilho de Bonito. Bom passa dia. Aí. Rafaela Santos, meu termo. Quero mandar pra tu, eu tô ligadinho. Pra minha amiga Terezinha da Guarapira e tu, eu tô ligadinho neste domingo. Abraços a todos. Tá dado um abraço então, meu irmão. Obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. E vem chegando mais aqui nosso amigo Ademir, lá de Belém de Maria, ouvindo também aqui a melhor programação, a Agreste FM 89.5. Aqui é a sua rádio para você ouvir o ano inteiro, para você ouvir o dia inteiro, viu, gente? Outra pessoa que está participando com a gente também aqui é a nossa amiga Socorro. Bom dia, Socorro. Socorro está lá em São Joaquim do Monte ouvindo a nossa programação. E é sempre um prazer tê-la aqui conosco, minha amiga. Vamos ouvir aqui o áudio da Socorro. Bom dia, Socorro. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom aqui dia. É Socorro, São Joaquim do Monte. Quero que você coloque uma música de Amado Batista, qualquer uma, para oferecer para meu filho Adra, para meu filho Anso, para minha mãe Angelita, para minhas irmãs, para minhas amigas Josa, Creide, Amanda, Luda, Ana Maria, Leide, para Zé, Nilda, Yasmin, para todas minhas amigas e para você. Um forte abraço, um bom dia. Fica com Deus. Forte abraço, minha querida. Obrigado pela tua participação. Nossa amiga Ademir tem um pedido especial aqui, viu? Não é isso, Ademir? Bom dia, Felipe. Bom dia. Eu, Aldemir de Belém de Maria. Quero uma música de parabéns para você. Especialmente o meu sobrinho Davi, que está completando 10 anos de vida hoje. Parabéns para ele, felicidade, muitos anos de vida. 10 quero anos mandar um alô para minha mãe Selma de Guavirá, meu para José, Terezinha da Goravita, para Edna da Coab, Junho de Panera, para você, para João de Paula e todos os ouvintes. Tenham um bom dia, fique com Deus. Ó, coisa boa, Davi fazendo 10 aninhos de idade. Bom demais, parabéns, viu, Davi? E ele pediu ao nosso critério aqui, né? Toca pra o Davi aqui. Parabéns da Aline Barros, daqui a pouquinho. A nossa amiga Socorro também participou aqui conosco, mandou seu áudio. Pediu aqui a música do Amado Batista. Rapaz, só musicão boa, hein? Bom demais ter você com a gente aqui. Vamos mandar um abraço agora também pra turma que tá ouvindo a nossa programação. Lá em Mogi Guaçu, São Paulo, tem a Manuela, né? A Manuela. E tem também a Dona Cida. Tá ouvindo lá, minha mãe tá ouvindo lá em Mogi a nossa programação. Obrigado pela audiência de sempre. E a gente vai tocando aqui a nossa programação. Vai tocando aqui a nossa programação, trazendo os principais sucessos pra você. Daqui a pouquinho vem chegando mais participações também aqui na melhor do mundo. Então, a gente segue aqui na ordem, né? A gente vai seguir aqui nessa ordem aqui pra você. Vai começar aqui com ela, que é Rafaela Santos, meio termo, tá? E a gente vai seguindo aqui, os parabéns do nosso amigo Davi também, todo especial pra ele. Parabéns, Davi! Não é sempre que a gente faz 10 anos, não. 10 horas e 6 minutos, vamos curtir aqui, Rafaela Santos, meio termo. Aldinho CDs, o menino da mídia. Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa.